não foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Não aguentei, parei, mas no final foi bom. A Patricinha me venceu e eu ganhei seu coração. Hoje ela escuta Tião Carreiro, curte moda de viola, vai em shows de Mike e Leão. O Nico e Tinoco ela virou fã. Ai, ai. Central do Sertanejo. Uou, poxa vida, hein? Em plena duas da manhã te vejo online na internet, com a webcam ligada comendo um Kit Kat. Puxa assunto perguntando o que tá fazendo acordada. Respondeu que tá carente sozinha na madrugada. É, chega de mansinho, tira o chinelinho, bem devagarinho, ninguém pode acordar. Faz uma surpresinha, vem de pijaminha, essa noite vai ser quente, vamos acabar. Uou, poxa vida, hein? Tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Vem pra minha cama que eu vou te fazer carinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Só de imaginar você aqui fico doidinho. Vem, tá sem soninho? Então vem aqui pro Thiaguinho, vem. Plena duas da manhã, te vejo online na internet, com a webcam ligada, comendo um Kit Kat. Puxa assunto perguntando o que tá fazendo acordada. Respondeu que tá carente sozinha na madrugada. É, chega de mansinho, tira o chinelinho, bem devagarinho, ninguém pode acordar. Faz surpresinha, vem de pijaminha, essa noite vai ser quente, vamos acabar. Uou, você a vida, hein? Tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Vem pra minha cama que eu vou te fazer carinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Só de imaginar você aqui fico doidinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Vem pra minha cama que eu vou te fazer carinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Só de imaginar você aqui fico doidinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Vem pra minha cama que eu vou te fazer carinho. Vem, tá sem soninho, ah, tá sem soninho. Vem pra minha cama e deita aqui com o Thiaguinho. Uou, poxa vida, hein? Central do Sertanejo. Amorosa, tem medo de fazer proposta indecente pra você, diferente, mas transparente. Falar de tudo de uma vez sem medo de te machucar. Não se assuste que eu vou entrar na sua mente só pra convencer você se misturar. Espere que pelo menos não se apavore. Escute com carinho e vê se vai rolar. Mas não confunda as coisas. Swing que eu falo é ver você fora da roupa. Danadinha vem quicando, rebolando bem gostoso. Que hoje eu te pego. Gatinha vem, que eu gosto é de swing. Mas não confunda as coisas. Swing que eu falo é ver você fora da roupa. Danadinha vem quicando, rebolando bem gostoso. Que hoje eu te pego e você vai querer de novo. E vai querer, e vai querer botar pra dentro desse coração o amor que eu tenho pra você. E vai querer, e vai querer botar pra dentro desse coração o amor que eu tenho pra você. E pra cantar com a gente o homem do Arrocha, Israel não vai chegar. Alô, Ricardo e João Fernando, Arrocha amiga. Venenosa, glamurosa, tenho medo de fazer propostas indecentes pra você, diferente, mas transparente. Falar de tudo de uma vez sem medo de te machucar. Não se assuste que eu vou entrar na sua mente só pra convencer você se misturar. Espere

sozinho. Eu e o violão vou te deletar do meu coração. Tânia Mara, CDs e livros, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo, que fica por aqui e volta na segundona com muito mais. Excelente final de semana, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Central.